Sviatoslav Richter. A vida dentro da arte. Programa de Bruna Souza. Svyatoslav Richter foi um grande pianista russo do século XX. Richter é conhecido não só pelo seu incrível talento e amplo repertório, mas também pela sua personalidade forte, pois este preferia seguir os seus instintos e aprender através de outros pianistas, ao invés de seguir os métodos tradicionais. As suas interpretações são consideradas absolutamente brilhantes. Segundo ele, o pianista, em vez de contaminar a música com a sua personalidade, deveria ser um mero espelho da partitura e incorporar as intenções emocionais do compositor. Era um intérprete obcecado pela qualidade, extremamente meticuloso e perfeccionista, tornando-se, por isso, um crítico feroz, não só dos outros, mas também dele mesmo. Nasceu a 20 de março de 1915, na cidade de Zhytomyr, na Ucrânia. Cresceu em Odessa, onde seu pai, Teofil Danilovich Richter, um pianista, organista e compositor expatriado, dava aulas no conservatório. Foi através dele que Richter teve o primeiro contacto com a música, mostrando-se, desde cedo, interessado por esta arte, bem como pelo cinema, literatura e teatro. Assumindo uma atitude em grande parte autodidata, desenvolveu a sua técnica tocando as músicas que gostava. Apenas com 8 anos de idade, Richter praticava com companhias de teatro e de balé locais. Aos 15 anos, começou a trabalhar na Ópera de Odessa, acompanhando os ensaios. Iniciou a sua carreira aos 19 anos, tendo tido a sua primeira interpretação a 19 de fevereiro de 1934 no Clube de Engenheiros de Odessa. O repertório do recital continha obras de elevada dificuldade, de Chopin. Começou então a sua carreira de sucesso. Thank you. sem ter tido qualquer tipo de educação formal, partiu para Moscovo, deixando Odessa para trás. Procurou Heinrich Neuhaus, professor no Conservatório de Moscovo, para que este o admitisse como estudante. Neuhaus, após ouvi-lo tocar, logo o aceitou, afirmando que Richter era o aluno genial por quem esperara toda a sua vida e que pouco lhe ensinou. Estreou-se nesta cidade a 26 de novembro de 1940, sendo esta também a primeira vez que atuou para o público. Neste recital, interpretou a sonata número 6 de Sergei Prokofiev, causando grande impacto não só à assistência, mas também ao próprio Prokofiev, que, mais tarde, em 1942, lhe viria a dar a sua sétima sonata para ele estrear. A partir daí, uma grande amizade nascera, amizade que durou até ao falecimento do compositor, a 5 de março de 1953. Richter estreou ainda outras duas obras que o seu amigo lhe tinha dedicado, as sonatas números 7 e 8. Thank you. Em 1945, participou numa competição no encontro dos estudantes da União Soviética, no qual saiu vencedor. Esta foi a sua primeira vitória numa competição. Em 1949, recebeu uma das mais altas condecorações civis da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Prémio Stalin, pela sua contribuição significativa para a música. Em 1955, obteve o título de Artista do Povo. Foi chamado em 1958 para ser jurado na primeira competição Tchaikovsky, em Moscovo. Na competição, a pontuação máxima que o júri podia atribuir a um participante era 10. Richter atribuiu 100 pontos como nota final a um dos participantes. Após ouvir a interpretação, ficou tão impressionado que, para além de ter atribuído uma pontuação que quebrava o máximo permitido, ainda atribuiu 0 pontos a todos os outros participantes. Van Cliburn, o participante a quem atribuiu os 100 pontos, acabou por ganhar a competição. Desta vez, o seu comportamento extravagante fez com que não voltasse a ser chamado para ser novamente júri. Enquanto não tinha autorização do governo soviético para ir para os Estados Unidos, viajou por várias repúblicas soviéticas ao longo da década de 1950. Dez anos depois, é-lhe permitido deslocar-se pelo Ocidente, mas com um limite de distância até Helsínquia, a capital da Finlândia. Passados mais 5 meses, finalmente conseguiu permissão e partiu para os Estados Unidos da América, passando por Chicago e Nova York, onde chega até a fazer algumas gravações discográficas. Thank you. entanto, dizia preferir, apesar do baixo pagamento, interpretar para o público do leste europeu. Disse ele, prefiro entusiasmo das plateias de Nova Kuznets às aclamações artificiais de um Carnegie Hall, Nova York. Devido ao grande sucesso, viajou por todo o mundo e teve a oportunidade de atuar com orquestras de grande importância. Foi também muito solicitado para gravações e apresentações. Porém, decidiu pôr fim a este estilo de vida, pois ia contra a sua natureza assumir qualquer tipo de compromisso. Manteve-se fiel aos seus valores e começou a explorar novos repertórios. Em 1964, juntamente com a família Van de Velde e Jacques Lisier, um produtor de gravação da EMI, criou um festival anual na França, o Festival de la Grange de Meslay, em Touraine. Assim, a partir desse ano, passaria todos os verões em França. Richter gostava tanto de França que passou cerca de 30 verões neste país. Fez uma viagem de Moscovo até Vladivostok, em 1986, à altura em que muitos dos seus colegas deixaram de fazer apresentações. Aí foi dando concertos em muitas pequenas cidades e, assim, levando um pouco da sua arte a elas. Thank you. Para Richter, a música deveria ser dada de graça àqueles que a amam. Nos seus últimos anos de vida, ganhou a reputação de ser um artista que cancelava os seus compromissos em cima da hora, sem explicações e avisos prévios. Detestava planear a longo prazo os seus recitais ou concertos. O último que deu foi em março de 1996, com 80 anos de idade, em Lübeck, na Alemanha. de agosto de 1997, com 82 anos, é vítima de um ataque cardíaco e morre. nunca teve um relacionamento oficial com uma mulher, mas em 1945 foi acompanhante da soprano russa Nina Dorliak e assim iniciaram uma amizade que viria a durar até ao último momento da sua vida. Apesar de serem companheiros inseparáveis, não eram oficialmente casados. Alega-se que Richter seria homossexual e Dorliak seria uma fachada para se proteger da intolerância soviética para este tipo de preferência sexual. Ela ajudava-o a organizar a sua agenda, lembrava-o dos seus compromissos e também administrava a sua vida profissional. Mas, apesar disso, nunca teve problemas com o sistema. O crítico americano Paul Moore afirmou que foram estas leis que o impediram de atingir a felicidade plena. O estilo de Svetoslav Richter era muito flexível e característico. As suas interpretações mudavam em função do compositor que estava a interpretar e a sua técnica aperfeiçoou-se com o passar do tempo. Dependendo do compositor, as suas interpretações podiam ser mais calmas e serenas, caso interpretasse, por exemplo, Bach, ou mais agitadas e até divertidas, como as interpretações de Stravinsky. Thank you. Apesar das suas interpretações não conterem um estilo uniforme, a elegância, a inteligência e controle técnico estavam sempre presentes em todas elas, tornando-as inconfundíveis. Tentava sempre que possível deixar transparecer as intenções e sentimentos da obra de cada compositor. Por isso, as suas interpretações nunca eram iguais. Richter era um espelho da partitura de cada obra tocada. Sentia e fazia sentir. Nenhum outro pianista foi tão apto e flexível para entrar em contacto com a essência de obras tão diferentes entre si. Tinha o dom de conseguir tocar de imediato peças que nunca tinha ouvido antes. Era possuidor de uma memória notável e uma excelente capacidade de leitura à primeira vista. Só na temporada de 1978-1979 chegou a realizar 200 concertos e interpretou, no total, 226 peças. Thank you. Em 1980, também devido à idade, sofreu um embaraçoso lapso de memória durante concertos na França e no Japão. A partir de então, passou a tocar sempre com a partitura à frente. Apesar de possuir um vasto repertório, Richter era seletivo nas obras que tocava. Havia obras que se recusava a tocar, pois achava que tinham já sido interpretadas com perfeição por outros pianistas e que nada de novo teria a acrescentar à mesma. Preferia dedicar-se ao estudo de obras menos populares, que, na sua opinião, mereciam mais atenção. Por vezes, para surpresa da sua plateia, interpretava peças muito pouco conhecidas. Gostava de fazer gravações e, embora tivesse feito muitas em estúdio, as suas melhores interpretações foram ao vivo, diante de uma audiência. Destacam-se as de Quadros de uma Exposição, de Mussorgsky, tocada em Sófia, na Bulgária, e as sonatas completas para violoncelo e piano de Beethoven, juntamente com o violoncelista Mstislav Rostropovich, tocadas em Edimburgo. As suas prestações em estúdio eram muito mais formais e precisas. Não eram tão calorosas como as ao vivo, apropriadas para serem ouvidas várias vezes. Entre elas, destacam-se as gravações da sua versão do concerto de para piano número 1 de Prokofiev e a sua deslumbrante interpretação dos estudos transcendentais de Franz Liszt. Este programa teve locução de Bruna Sousa e João Soares Santos. Realização de Bruna Sousa.